dança pra se sentir melhor. Sentir melhor. Billy Night à vontade. Bom encontrar de novo você. Toda a comunidade dança pra se sentir melhor. Sentir melhor. Tudo está dizendo que o desejo está no ar. Sei que a vida engana.